354, não sei. Está no final de 2 milhas, zona 7, Bravo X-ray Fox. Fox, trote, livre de pouso, pista no 7, vento 180 graus, 8 nós. Livre de pouso, Bravo X-ray Fox. 95, livre de decolagem, pista 1-0, vento 180 graus, 1-0 nós. Livre de decolagem, pista 1-0, gol 9-2. São farol da barra, o Juliette, Quebec, quilo. Quebec, quilo, prossiga visual, frequência livre. Quebec, quilo. Estando na quanto cópia? Prossiga, senhor. Salvador, convoio autorizado 430, aerovia PD58, decolada 1-0, curva à direita. Subida Gole, transição Gonza, o código 5424, frequência do controle 199.8. Correto, pátio 3, chame para acionamento. 3567, tá? 148, 3 horas e 40, confirme. Confins 340, 3567. Vai prosseguir o táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de esperada no 0, na Charlie, lá chamar a torre 1 no 8, decimal 3. Ajuste no 0 no 4. Juliette, Alfa, Charlie, 23, 3567. 354 no 5, copia. Copia, prossiga. Salvador Ilhéus autorizado, nível 120, Golf 677, subida Coral, adequado 10, curva direita na Coral. 5422 é o código e controle, frequência do controle 199.8. Ilhéus 120, Golf 677, decola na Coral, 10, curva direita, transponder 5422 e o controle 199.8, trip 5495. 5495, correto. Chame então, para o acionamento pushback. Tá lá. M720, copia. Afirmativo, senhor, pronto, copia. M720, autorizado, Salvador Galeão, 340, aerovia UP Zulu no 4. Decolada 1-0, curva direita, subida da Eltransição Bless, código 5432. Frequência do controle 199.8. Afirmativo, senhor, 340 para o Galeão, via UP Zulu no 4, decola pista 1-0 com curva direita, saída da El Bless, 5432, transponder, 198, controle web 6720. Planejamento correto, 08 portão, champando para o pushback, acionamento. Chamar na push, acionamento 6720. Guardião 03. 10 no 4, visual reportará o 03. 402, Fox Tratango. Estou ciente, livre acionar champac. Manota 1-0, o vento de 1-8-0 graus, 1-0 nós, 6-0-1. Livre pouso, pista 1-0, 6-0-1. Tá 3-2-9-4, confirme seu indicado na descida. 3175, chame centro agora, frequência 1288. Centro 1288, tá, 3175, boa noite. Beijo. Controle tá 3894, ciente da Zulu, tá livrando 190 para 150. 3894, controle Salvador, chegada maré, desse mantenha nível de voo 050. Para o 050, tá, 3894. Guardião 03 na rotatória visual com campo. Guardião 03, chame a torre, frequência 1183, Guardião 03. 1183, graças. Salvador, Guardião 03 na rotatória. Gente, Guardião 03, final do 17, reporte. Reportará na final do 17-03. Salvador, Guará Pra 02, Salvador para Brasília, num 260. Afirmativo, tá pronto para quatro. Gente, aguarde com relação com o setor Recife. Prepare gole ou fito. Confirme saída? Gole ou fito. Subida gole, transição ou fito. Guará 02. Afirmativo, gole ou fito, está aguardando foto. Solo Salvador, Webjet 6720 no portão 8 para puxo e estacionamento. 720? Chamou? Afirmativo, senhor, no portão 8 para puxo e estacionamento. Gente, aguarde a autorização. Tem a aeronave que está no setor, aproximadamente na. Finalizou o pushback agora no portão 11, vai iniciar o táxi, a nave da Gol, ok? Mantenha-se na minha escuta, assim que ela passar a retaguarda, irei autorizar. Mas, senhor, na base da passagem do Gol, vai ser autorizado o F6720. Paulo Mésaron. Boa tarde, apresentação, suba nível 360, após Eval, Pro de Aquino, 929. Já travado, 3 milhas. Gente, livre pouso, vento 180 graus, 109. Livre pouso, 03. 3567, livre decolar, vento 180 graus, 109. Outra 3567, livre decolar. 7 mesarão. 02, copia. Afirmativo. Colador Brasília 260, UPS 197, decolada 10, curva direita, subida gole, transição ofito, código 5431, frequência do controle em 199, decimal 8. 260 para Brasília, UPS 17, saída gole, ofito, decolada 10, curva direita, 5431, transponde o controle 198, está pronto para acionar no parque da base aérea. Ciente, padre militar, ciente, livre acionamento, fecha a porta de táxi, Guará 010. Vou chamar para o táxi, Guará 010. Solo Salvador, o gol 956 para o táxi, POB 97, 2:44, Salvador. 060, gol no 602. 060, 602. 8.3, ajuste 1904, bom voo. Autorizado táxi via Pátio Juliette Alfa no, na Charlie, no ponto de espera da 10, chama torre 183, ajuste 1004, voo 1856. Correto, tem um ótimo voo. Bom serviço. Solo November 402, Fox bem acionado para o táxi. 57, bom ajuste. Do Padre 3, aguardará a passagem da nave da Gol até o ponto de espera, após prosseguirá até o ponto de espera via Juliette Alfa e lá chamará a torre 1 no 2.3, ajusta no 0 no 4. Controle Salvador, boa noite, submantenha nível 360, vigilância 3567. Tem um ótimo voo, o November 402, Foxtrot, confirme o PLB. Meia borda, gente. Obrigado, boa noite. Antes da Juliette, mesarão. Gente, mantém a posição. Mantém a posição, mesarão. Pode considerar em TAP 220? Afirmativo. Obrigado. É que retorno o pátio Graer, estacionar frequência livre, seu solo aos 3-4. Gráficos, o primeiro da companhia está cruzando agora via Juliette, após seguirá um Gulfstream que irá taxiar também via Juliette até o ponto de espera. Após passagem do segundo tráfego, está autorizado o senhor ingressar via Juliette até o portão 07. Se mantiver para passar do segundo tráfego, está autorizado ingresso no pátio pela Juliette até o 07, mesão. Atenção apenas para a aeronave da companhia, da Webjet, que está no portão 08, iniciando o pushback. Paciente, 601. 1856, no ponto de espera da 190. 856, autorizado, alinhar e decolar. Pistão no zero, com vento 170 graus, 129. Autorizado, ingresso e decolagem da 10, gol no 856. Boa noite. Gol 602, preciso desvio à esquerda, vou de tapa para evitar formações, senhor. Ativo, autorizado, gol 1602. Confirma o meu bravo, 602, vou de tapa. Controle Salvador, muito boa noite. Objeto 6708. Ciente do ATIS, possibilidade pro onde Duna na presente? Autorizado Duna, aguarde vetor final ILS. Desse mantenha nível de voo 050. Ok, Duna 050, 6798, guarda no vetor. Para o táxi objeto 6720 com 115, 3 horas e 18, aterrando com fins. Pode ser TAP, o 602 voa em posição, senhor? Serra Vitor 366. Sete. Com frequência 126, decimal 4, em Malta. Boa noite, 94, 02, 4, 0, 0. Olá, via Juliette Alfa, com 9283, um bom resto do mesmo. Solo, boa noite, 354-95, puxa acionamento na 104. Pois, o web liberar o setor, a retaguarda, conecto de solo para iniciar, e reporte para o táxi. 7 após o web, está autorizado a iniciar o pushback acionamento, 354-95. Doutor? Controle de voo, 856, boa tarde, cruza 1906, cruza. 856, vigilância, submantenha nível 390. 39. T02, não chove, pista seca. Obrigado. E para iniciando o pushback na 104. Bem, eu preciso da proa 80 para evitar a formação grande, hein? Boa noite, 56. 3567, chame Centro Recife, frequência 1288. 288, por aí. 1602, controle, desça, mantenha 2500, altímetro 10114. 2500, 10114. Nós temos a informação alfa, obrigado. Brasília 1-2-6-5-5, perna 1-2-4-2-5, bom. Objeto 6720, próximo ao ponto de espera da 1-0, pronto. 6, autorizado, né, manter. Ali, mantém 6720. 08, 399, certo? 9, como é 3894, reduza para aproximação, cheque preposto. Reduzindo. Controle, boa noite, November 42, Fox Tango, decolou na bode cruzando 1000 pés. Salvador Galeão 360, aerovia UPS Luna 4, decola da 10, curva direita, subida da EL, transição Blaze. Código 5441, frequência do controle 199.8. Ok, 360 Galeão, UPS Luna 4, curva direita da EL Blaze, 5441, transponde 198 EO, controle 8002. Aerovia UPS Luna 4. Zulu 1-4, afirmativo, UPS Zulu 1-4. Protegimento correto, portão 1-1, nós chamamos plano para o pushback, acionamento tão 8002. Camarada. Recebeu da torre? Ok, qual é a saída que o senhor quer que a gente execute? Não quero que execute, qual a saída que o senhor recebeu? Abote. Abote, sente. Então, cumpre essa saída aguardando confirmação. Sente. 3894, chame a torre 1-1-8, decimal 3. 2-3. Jet 6708, inicie redução 210 nós para evitar vetores. 210 nós, 6708, Jet. Lá chamar a torre 1-8, decimal 3, ajusta na 0-4-3-5-4-1-5. Jet Alpha, não pode esperar da 0, Charlie, 18-3, obrigado, boa noite. Correção Novamba, 402, Fox Tango, controle. Prossiga. Tem condições de executar a da presente, interceptar a rede 259, saída Gole, transição Gonza? Recua ao pé, afirmativo. 68. Perfeito, então cumpre essa saída, saída Gole, transição Gonza. Gole, Gonza, gente. 856, controle. O 1856, controle. Afinal, RNAV. Gente, continue, aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardo. Os primeiros 90 metros permanecem interditados. Afirmativo, somente 90 metros, só a cabeceira concretada. Obrigado. Torre Salvador, boa noite, é o 354-15, ponto de espera da 90. Gente, mantém a posição, o TAN 3894 livre pouso, vento 180 graus, 8 nós. Livre pouso para o TAN 3894. Vai manter a posição na 90, trip 5415. 6720, decolou os 42, controle 19, decimal 8. 119, decimal 8. 283, obrigado. Controle, WebJet 6720, boa noite. WebJet 6720, vigilância, submantenha nível 340. Tem livre ascensão 340. Boa noite, Salvador, o TAN 3567, passou a Leval, já no 220. 3567, Recife. Centro Recife, frequência 1288. 288. 567, Recife. 6708, desse mantenha 2000, altímetro 1014, autorizado localizador. 2014, autorizado logo, 6708, objeto. Número 402, Fox Tango, controle. Prossiga. Semicentro Recife, frequência 1288 agora. 1288, obrigado, boa noite. Autorizado 38, porém registrado 3405. 894, solo aos 43, direita, 129 só. Vai direita, 29, obrigado. 7708, redução para 170 nós, livre LS, reporte ao interceptar curso do localizador. Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, o portão. No localizador, 6708, FGS. Brelé, se redução ao seu critério agora. Oi, contato no DAF, identificação sub 310, vigilância 3603. Sube mantenha 270, 3603. 3, 7, 2, baixar, travado, gol 602. 602, livre pouso, pista 10, vento 18, 0 graus, 8 nós. Livre pouso. Felipe C45, decola aos 45, controle 19, decimal 8. 19, 8, obrigado, boa noite. Os 90 primeiros estão indo em praticável positivo, 602? É afirmativo, mas já está isolado pela luz aí. O que tiver iluminado aí está valendo. Obrigado. Confirma o vento, gentileza? Vento 180 graus, 8 nós. Sim. Agora é 1273, alterna 1230, bom voo. Controle Salvador, boa noite. É o Trip 5495, passando 1500 pés na coral. 5495, vigilância, submantenha nível de voo 120, autorizado direto, posição da Elva. A gente voa da Elva, subindo para 120, 5495. Fernando, 124, 23, 27. Salvador, guardião 02. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, está em Pituaçu, 510, realizando aqui a escolta da Operação ONU. Prossegue para o Itapuã. Prosseguir para pouso em Salvador. Destino final, Salvador, mas inicialmente aqui acompanhando a comitiva pelo de escolta internacional. Chame a torre, 1183 agora, guardião 02. O controle poderia confirmar com o guardião 02? Guardião 02, torre Salvador agora, 1183. Torre Salvador, 1183, guardião 02. Jet 6708, reduza para aproximação, chame a torre 1183. 283, obrigado. Salvador, boa noite, Jet 6708, agora 4 milhas para o externo. 6708, continue a aproximação, aguardando a transmissão de pouso. 886720. 02, chamou o solo? Negativo, vai chamar pro táxi agora, 02. Sim. Passando Itapuã. Tá passando Itapuã, guardião 02. Então, nível 300. Ground 209, agora 602. 0 na Planicrata, 720. 9, livre pouso, pista 10, os 90 primeiros metros deslocados. Ok, livre pouso, 6708, centro da instituição. Agora é 1273, alterna 1230. Passando agora a aproximação final. O guardião está visual, agora está realizando uma escolta. Está realizando uma escolta aqui da Operação ONU. Ok, então é o seguinte, então acompanha a sua escolta e chame para cima do Itapuã. Vamos lá, Itapuã, guardião 02. William, mais de Alfa, boa noite, prossiga para o centro. 90, reporte para ingresso na terminal, alternando controle 198, Índia Macau. Gol 793, agora com Brasília, 12655, alterna 12425, 793, gol. 14 a bordo, Guará 02, táxi autorizado até o hotel, confirme pretensão de decolar da cabeceira ou da interseção. O Guará, se possível, decola da cabeceira. Sim, então táxi autorizado até o hotel, reporta para o cruzamento. E hotel para o cruzamento, Guará 02. Como vou? Portugal, 186, Mike number 12, please. Autorizado Salvador, Brasília 360, aerovia UP Zulu 17. Decolada 10 com curva à direita, subida Gole, transição Ofito. Código 5440. Frequência de controle em 19.8. 1764, autorizado Brasília 360, UP Zulu 17. Decola da 10, primeira curva à direita no perfil da Gole Ofito. 5440, transponder e 198, controle. Correto, 05 ao portão, chegando para o pushback, acionamento. Sente, gol no 764. Solo Guará 02 para cruzamento no hotel. Para a chegada, mano, 3560. Cuidado, prosseguindo, me escuta o Guardião 02. 02, grato. Tu já vai prosseguir pro pouso, confirma? Estou aqui na marcha lenta, acompanhando a escolta, direção aí o Parque do Grêmio. Aqui, Vicente. 08, lança a escolta. 608, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, obrigado. Número 01 no Galeão, nível 360, aguarde coordenação. A formação em curso é Alfa. Na frente da Alfa, aguarda a saída seria da El? Da El Blaze. Obrigado. Solo Gol 1764 no 5, pronto para o pushback, saneamento. Na 02 pode prosseguir, Solo? O objeto 6708, ok, dará até a nave na Delta, que vai prosseguir o táxi até o ponto de espera, dará passagem a ela, ok?